E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 48. Eu sou o Jeff e, como sempre, estou aqui com o Jomon. E aí, Jomon? E aí, a gente tá calejado já, Jeff. A gente fica triste que não tem uma terceira voz, né? Que Sim, e não dá. cansados também, né? É, não dá pra dar aquela dormida lá enquanto alguém tá falando alguma coisa desinteressante que você não quer, mas. Aí Enfim. deixa na mão do segundo a pessoa, né, para responder, sabe? Parece esse filho não vai ser meu. E aí, João, a gente começa sempre o karaokê falando sobre coisas? Quer contar coisas aí? Eu quero contar coisas, mais ou menos coisas, mas eu tô jogando não tanto quanto gostaria, porque. Ah, não, tá, lembrei de uma coisa boa que eu finalmente terminou essa semana. Na semana passada eu tava ferrado aí na faculdade, mas essa semana eu espero, se eu não fiquei de nenhuma recuperação, eu espero ter acabado todas as coisas da faculdade. Então, finalmente, pelo menos em relação à faculdade, eu posso descansar um pouco. Então agora você tá livre. Você se Livre é uma passou. palavra muito forte, mas. Em geral, tô. Então pode cobrar dedicação aqui. Pode, pode. Eu tô jogando. Eu tenho que voltar, inclusive, a jogar mais Fire Emblem 1. Tô jogando, mas não tanto quanto eu deveria. Não, pelo menos, pra acabar 25 capítulos, que vai demorar um pouco ainda. E pelo amor de Deus, Jeff, assim, eu sei que você joga sem som, mas aquele barulhinho, velho, é muito chato quando começa. Qual? Então, é que você não ouviu o podcast também, né? Eu escutei o podcast. Qual o Então, barulhinho? fica uns barulhinhos pi, pi, pi, pi, pi, fazendo depois de um tempo que você deixa o jogo aberto. Aí você tem que apertar o home para ele parar de fazer esse barulho. Eu não sei o que a Nintendo fez na emulação lá, que Mas é cagou no vezes tudo. dois ou não fica? O meu que acontece é no normal. Então eu entendi errado. Eu achei que o barulhinho ruim ele acontecia só quando você acelerava o jogo. Não, não. Quando acelera o jogo, tudo fica acelerado. Esse é o problema. Não, isso aí eu percebi. Isso aí quando eu vi ali, eu falei, a musiquinha que tava ok, tem que tirar. É, ficou um lixo, né? Você muta só. É, e aí quando você tá normal, aí a música começa a ficar fazendo um negócio no fundo, assim. E muito chato. Inclusive, eu fui descobrir, assim, teve uma hora que eu coloquei no menu inicial lá, que é a tela preta, né, do Load Game, New Game. E aí eu fui mexer no celular. Aí acho que eu fui jogar o Heroes do mobile. E eu tava jogando lá, aí eu comecei a ouvir um pá, pá, pá. Aí eu olhei e falei, caralho, não tem som nenhum na tela. Só que o emulador começa a fazer esse barulho. Não importa se tem som ou não. Então não é nem problema de, sei lá, de compressão. O bagulho começa a sair, sabe, esse pipizinho tosco. No Nossa. original não tinha certeza, né? Que eu saiba, não. E mesmo se tinha que corrigir, mas que eu saiba, não. Eu fui procurar umas playlists no YouTube e eu não ouvi nenhum desses. Da galera reclamando desse papapá aí que tinha. Que é muito cara de bug, assim. Eu não sei, né? Se o original era cagado desse jeito. Eu espero que não. É porque o original é tem que o original também não joguei, né? Porque Mas o jogo em geral, ele é bom e eu tava vendo, assim, no geral, ele é bom. E quando eu joguei. Teve uma hora que eu fui ouvir o podcast que a gente gravou. E aí, início, eu fui lá e mutei o jogo e coloquei em vezes dois, aí ficou melhor ainda, né? Que eu imagino o que você tá fazendo sempre agora. Não foi difícil para tirar o som. Foi bem. Foi bem rapidinho. Eu tô jogando também, né? Tô no capítulo 17, sei lá. É, tá morrendo muita gente. É, tá melhor do que eu lembrava que era. Sim, sim, sim. Então eu joguei. Terminei esse jogo o quê? Quando eu tava no Brasil, então pelo menos 3 anos. Você terminou esse o Gaiden, né, na época? É. É, nossa. Aí, eu terminei. É, pra eu ter terminado esse, eu terminei o Gaiden antes de ter lançado o Shadows of Valentia. Aí eu não sei qual que é. É, o Shadow Valente já foi em 2016, eu acho. Foi em março de algum ano. Eu acho que foi 2016. Não lembro agora também, tô perdido. Então. Mas é isso. Eu tô gostando. Vou concluir minhas opiniões finais depois. Mas, pra mim, sei lá, vida tá indo. Eu fiquei feliz de ouvir vocês gravando, porque toda vez que eu escuto, eu falo, é um podcast que eu gostaria de ouvir. Achei ok. Achou que ficou agradável? Ah, então eu fico feliz, Jeff. É um grande elogio. Eu ia gravar, mas na semana ruim, não consegui dormir direito. essas coisas e por consequência também minha esposa, tipo, não conseguiu, aí eu resolvi, né, sair da última hora. É, não, totalmente perdoável, tem hora que precisa descansar mesmo, Jeff, não tem como não. Então... É melhor que vir aqui e ficar tipo. Eu acho que é melhor gravar até sozinho, dependendo. Por mais que eu nunca tenha feito ainda um monólogo cast. Mas o cara, vocês falaram assim, o cara do Go Nintendo, ele grava muito bem sozinho. Então, mas aí é costume, o cara tá no quê? Episódio 400 agora? Tá, não, 300, eu não lembro qual ele vai fechar agora. Não, vai fechar 700? 700? Sei lá. Nossa, então. Aí você já tem um grande portfólio falando sozinho, né? Então a gente pode ir pros comentários, João? Vamos pros comentários. E deixa eu ver aqui. E os primeiros comentários foram do Karaokê 64, número 48. Comentários entre 28 de novembro e 4 de dezembro. E o primeiro e único comentário dessa parte é do Jim. Uma árvorezinha de Natal e eu esqueci de comentar que ele tá com um avatar natalino. Então ele tá todo preparado aí pro final de ano. Ele vai ganhar presente, provavelmente. Ele vai ganhar presente. Foi um bom menino. Fala, pessoal. Beleza? Achei muito legal a história de vocês e suas famílias. Aqui em casa, eu sou o que mais joga, apesar de não ter tido muito tempo para isso. Mas passei bons momentos jogando com meu pai e minha irmã. Inclusive, meu pai e eu entramos numa competição para ver quem conseguiu o melhor tempo em 1080 graus snowboarding. É ótimo que eu não falei o nome. Eu falei 1080 graus snowboarding, paciência. Do Nintendo 64 e só valia nos campeonatos do jogo, nada de time trial. Porém, o tempo passou, consoles mais novos foram chegando e essa rixa ficou no passado. Mas fico feliz pelo tempo que passamos juntos numa competição saudável e por ter batido mais recordes que ele. KKK. Meu pai eu perdi no 64, porque ele não conseguia jogar jogo em 3D. Ah, e já, aí acabou ali, não tem mais. É, tipo, ele até conseguia até fazer ele jogar algumas coisas no Super Nintendo, mas 64 acabou, velho. Minha irmã mais velha só sabe jogar Tetris, né? Inclusive, acho que eu já contei essa história que eu só fiquei bom no Tetris. Pra isso, né? Treinei pra ganhar dela. A mais nova, eu consigo colocar, sei lá, passar algumas coisas. Né? Ela, a mais nova é um pouco rebelde. Ela me fez... Eu dei de presente Fire Emblem Three Houses pra ela e ela não terminou. E eu fiquei enchendo o saco dela. Eu falei assim, ó, se eu não terminar, não vou comprar mais jogo pra você. E ela tá sem jogo? É, não, é que ela não... Ela só joga Smash. Ela é viciada em Smash. Meu Nossa Deus. Senhora. É. Ela ficou com raiva, né? Porque quando eu joguei contra ela... E ela joga muito bem, né? Só que, tipo... Eu ficava só atacando mais à distância, né? Não ia, fugia um pouco do combate, né? Aí ela ficava, seu covarde. Eu falei, não, eu quero ganhar de você. Ela não consegue lutar com o personagem spammer e que fica zoneando. É. Nossa. Tipo, aí... Mas ela acompanha as coisas de Smash ou ela, tipo, ela fica jogando lá e se chegar alguma coisa nova... Não, ela, tipo, não, se chegar, chegou, tipo. Se tem o personagem novo do DLC, ela vai e joga, né? Sim, mas ela não fica olhando assim, ah, vai anunciar alguma coisa, não. Não, não, não. Ela gosta de jogar com o King K. Rool. Eu achei interessante a escolha dela. E ela não é da época do Donkey Kong Country 2. Não, não. Ou do 1, né, na verdade. É, escolhe o personagem pelo estilo de jogo mesmo. Ah, entendi. É, e aqui, tipo, ele comentou que ele é o cara que mais joga da família dele. Eu acho que, eu não sei no caso do Lucas, né, que tava falando lá, porque o irmão do Lucas e o pai do Lucas também jogam muito, né, o irmão principalmente. Mas na minha família, com certeza, sou o que mais joga. A minha irmã, ela joga videogame, joga aqui e ali, mas só que ela não foca tanto, assim, ela, tipo, ela joga por aqui e ali, mas... Mas é um gênero que ela joga mais que eu é visual novel. Visual novel ela jogou bem mais que eu. Eu só queria fazer a minha crítica aqui pro Lucas, aproveita que ele não tá ouvindo. É que pra uma pessoa que tem tanta preguiça de ficar mudando o videogame de lugar, né? Ele devia ter essa preguiça e comprar mais jogo digital, né? Porque ninguém merece ficar... Sim. É, uma pessoa que vai lá e... Ah, não, vou comprar outro videogame. Por quê? Ah, não, porque tem que ter um na sala ou no quarto, né? Eu concordo com essa preguiça, né? Mas é só, tipo, a preguiça tem que ser coerente, pelo menos, né? É, mas aí correr atrás de jogo físico aí não tem preguiça, né? É, pra ficar esperando o jogo físico aparecer na tua porta em vez de fazer o pré-download, né? Então aí é. Lucas tem que ser mais preguiçoso. É. Assim como o Jomon, eu sempre ouvi bastante podcast no transporte para trabalho barra faculdade. E com essa pandemia, meu ritmo caiu bastante. Pois agora tenho mais coisas que me chamam a atenção e acabo deixando para depois. Principalmente jogando, como comentei no cast passado. Enfim, foi bem legal ver o Lucas participando. Apesar de que ele nem deve ficar sabendo disso, já que não ouviu os casts. É, todo mundo sabe já, né? O padrão. Mas a gente conversa com ele aí, então. A gente ainda avisa. Sim, a gente fala, ó, Lucas, dá uma lida lá. E espero que apareça mais vezes. Até a próxima e tudo de bom. PS. Estava outro dia comentando em outro site que sempre visito e me perguntaram como se pronunciava meu nome. Então, pelo visto, não é algo exclusivo daqui, XD. Ó, eu vou só defender todas essas pessoas que perguntam o nome, porque a gente... vai ser aquela frase clichê do mundo globalizado, mas no mundo globalizado que a gente vive, a gente não sabe mais qual é a pronúncia do nome da galera. Porque você não sabe se os pais deram um nome baseado na como escreve, tipo Jean, ou se vai ser um nome mais puxado pra América, sei lá, Estados Unidos, um país que fala inglês, que é viradinho. Eu queria citar esse trauma com um primo meu que se chama Michel. E quando eu li, eu falei, não, o nome dele é Michael. Aí não, é Michel. E aí acho que tem gente que fala Michael. Aí eu fiquei, porra, mano, tem todas as pronúncias, é isso? É. Então, os nomes são complicados. Mas se eu lesse os comentários, porque eu não sei se o pessoal percebeu aqui, mas eu sou analfabeto, eu não leio. Eu ia falar Jean, só. Só Jean. É, não ia, pra mim não ia ter dúvida. É, o meu PC pode ser Jean, vai saber, Jean. E agora é Jean. E os próximos comentários foram do Nintendo 3, número 239. Nintendo Switch em português, mas eShop brasileira. E voltando a comentar dele, o primeiro comentário foi do Jean. De tanto dizerem que o Lucas era visitante, ele acabou se tornando um de fato. Desejo a ele todo sucesso e felicidade nessa nova empreitada da sua vida. Como não tenho Switch, nunca joguei qualquer Fire Emblem, então não tenho o que comentar. KKKK. Ó, ainda tem que corrigir pelo menos o do Fire Emblem. Do Switch, paciência. É, Switch... você pode dar skip num console, não tem problema. Né? Mas Fire Emblem vale a pena pegar algum dos Fire Emblems clássicos, sei lá, de 3DS, de GBA, primeiro de GBA, primeiro de 3DS, caso do Switch, primeiro de Switch. Vai de GBA, velho. GBA, vai no clássico. É, então, é o mais clássico possível, de GBA. É. E ele não envelheceu mal, assim, eu diria. É, faz o tutorial da Lin lá, o primeiro Fire Emblem americano, e que você vai ficar feliz. Sim. É, então, da Lin é um puta tutorial de... Quantos capítulos era parte da Lin? Acho que é 10. Nossa, então é um puta tutorial, velho. É. Tutorial bom, aquele gostoso de fazer. É, não, é melhorzinha, é melhorzinha. E ela fica falando com... Eu acho muito engraçado que esse quando é do Patela pra falar com você, lá que... Uhum. Aquele seu personagem encapuzado. É muito bizarro isso. Escolhendo pra você lá. Cadê? Então deixarei uma perguntinha. Qual franquia esquecida da Nintendo vocês gostariam de ver de volta? Não sei se já fizeram essa pergunta, mas pra mim é F-Zero. Acho incrível como a Nintendo abandonou totalmente a série. E também a franquia Wii, Sports, Play, etc. Imagino que seria bem interessante se usassem os recursos do Switch. Claro que já tivemos exemplos como Ring Fit e One Two Switch, mas não vejo nenhum deles com o mesmo charme que tinham os Mii. Enfim, cuide-se até a volta. Hashtag volta Mario e hashtag volta Lucas convidado. Primeiro, o que é franquia abandonada? Porque o eSports teve o de Wii U, né? Teve o de Wii U. O eSports Resort, né? Não. É Resort? Ou é não, não. Teve um original com online no Wii U. Eu esqueci o nome do... Então, porque o Resort é o que vem... Não, o Resort é o do Motion Plus. É, do Motion Plus, é do Wii. Tá, isso. Eu não lembro. Eu chamo de Resort, né? Mas... Resort. É que aqui é um inglês falido. Ah, tá. É um inglês de como você leu em algum tempo aí da sua vida. Mas é o Resort. Qual é. É clube? O Esporte Club? Acho que é o Esportes Club. É que você até comprava separado. É, eu sei, eu comprei todos. eu comprei o tênis, pelo menos, pra jogar tênis online. Eu também. Mas a franquia, eu não diria que o Esportes tá sumido, mas eu acho que... Os Mii morreram, os Mii foram abandonados. Exatamente. É o que eu acho que a Nintendo, ela meio que aprendeu com o Wii U, que... Ficar perto do Wii não funciona mais. Então eles pegaram e abandonaram completamente. Me impressiona até que você tem um avatar do Mii lá pra deixar de avatar no Switch. Aí, eles não deixar... no Mario Kart, né? Aquilo. Eu não lembro, mas também pra deixar no avatar no My Nintendo. É verdade, verdade. Mas eles usam no máximo aí os Mii estão abandonados. Eu acho que... Assim, eu gosto dos Wii Sports tudo, mas... Eu não sei, eu tava sentindo que depois que você faz o Wii Sports Club, meio que você não tem muito o que... Aquele Wii Party, eu acho, que é o Mario Party de Wii, sabe? Aquele eu achei bem ruim. Eu não joguei tanto, mas eu tinha achado bem ruim porque eu tinha tentado. E de alguns minigames daquele ali? O que que foi? Eu gostei de alguns minigames do Wii Party. É, Wii Party, é. Eu não lembro dos minigames mais. Eu lembro que eu tinha achado meio tudo gimmick e não gostei. Mas eu também tinha pego o jogo de graça lá no Clube Nintendo da época, então talvez eu tenha dado menos valor do que eu poderia ter dado. Eu achei que aquele jogo tinha alguns minigames mais legais do que os do próprio Mario Party. Alguns. Né? Considerando o Mario Party do Wii U? Ou não? É. Ah, tá. E uma franquia, Jeff, pra renascer. Então, considere que a franquia tá morta pra você ou tá morta? Isso aí é minha resposta padrão. Ice Climbers ou Balloon Fight? Punch-Out também. Punch-Out a gente sempre precisa de um jogo que representa todo mundo de uma forma errada. Meu Deus. Eu vou falar, eu acho que é meu clichê, mas eu vou falar que Earthbound / Mother poderiam tentar colocar, que eu não sei se podem, né? Se o Shigesato Itoi, ele tem direito do nome, por exemplo. Eu não sei se ele tem que estar sempre envolvido. Ou se a Nintendo poderia fazer uma coisa sem ele. Né? Porque ele provavelmente não vai voltar nunca mais para desenvolver videogames depois do que foi o Mother 3. Uhum. Toda a epopeia que ele teve para lançar um jogo de GBA em 2006. Então, mas eu gostaria de ver, tentar ver um jogo na pegada Earthbound em 3D. Tipo, assim, eu gosto muito dos gráficos do Earthbound e do Mother 3. Só que eu queria ver aquela versão de GameCube viva, sabe? De GameCube, né? Que tinha aqueles meio diorama. Não pergunta pra mim, João. Isso aí, quem sabe é você. Eu acho que era uma versão de GameCube que foi pro saco, se não me falha. Então eu queria ver uma versão de Earthbound com gráficos 3D bonitinhos. Assim, fazer, sei lá, uma versão meio Link's Awakening, talvez. Mas aí você coloca aquela a visãozinha um pouquinho mais diagonal, que é de Earthbound. Então eu gostaria de ver um Earthbound. Se não for Earthbound, franquia da Nintendo morta que eu gostaria de ver renascida. Eu vou usar cheat aqui, eu vou falar que acho que a que eu mais sinto falta é Diddy Kong Racing. Eu gostava mais de Diddy Kong Racing do que Mario Kart. Que o último foi de DS, né? Diddy Kong. É, que foi o de DS que é injogável, né? Que não tem. É analógico. Eu tô tentando lembrar alguma franquia que morreu da Nintendo que eu me importe mais. Advance Wars, pode considerar, né, Jeff? Advance Wars, acho que Advance Wars seria a resposta básica, é tão básica que eu nem lembro mais. Eu já levantei essa bandeira um monte de vez. A gente precisa de jogos de estratégias que as pessoas são descartáveis, né? Sim, sim. Que, tipo, só fica... Mostrar o que a Intelligent Systems aprendeu com Fire Emblem, né? É, mostra. O Fire Emblem é o contrário, que você manda os caras pra morrer mesmo. É só pra eles ocuparem um espaço. Coloca o maluquinho lá de o soldadinho na frente do canhão só pra enrolar. Nossa, o canhão, né? É, sobrou 1.000 de dinheiro? Ah, monta aí um aí. Uma hora ele vai ser importante pra ficar na frente de um tiro aí de canhão. Ai, meu Deus. E outra franquia que é complicada, né? A Guerra das Cores, né? Ah, é, mas aí a cor... Ninguém briga quando você coloca uma cor vermelha e outra azul. É, não sei, né? As pessoas brigam por tudo. Talvez essa série hoje em dia... as pessoas falam... Ah, não, isso aqui é... Muito violento. É problemático por causa disso. A Advance Wars lançou, Jeff, nos Estados Unidos. Se não me falha, foi dia 10 de setembro. De 2001. Ou foi dia 10 ou foi dia 11. Mas assim, foi no pior momento pra um jogo de guerra. Uhum. A Advance Wars já tá tudo errado. Então, tipo, já começou mal. Uhum. O mundo não conspirou bem pra eles. Então, tipo, se xingarem e falarem, ah, é guerra, não sei o quê, e outra. É muito difícil reclamar de Advance Wars quando você tem Call of Duty como um exemplo dos AAAs, né? Ah, tá. Então, Então é isso. Eu acho que assim, eu falo Balloon Fight e Ice Climbers pela curiosidade de como eles iam revitalizar a franquia, né? Advance Wars seria o gênero do gosto, né? Uhum. E Diddy Kong Racing é a saudade. Acho que seria esses meus coisas. E Pilot Wings pra concorrer com o Microsoft Flight Simulator aí. Porque faz tempo que a gente não tem um Pilot Wings em consoles. Né? É, em consoles sim. Eu ia falar, pô, 3DS tava lá, velho. Brilhando o Pilot Wings. Tava lá, mas tava lá no lançamento que já faz o quê? 10 anos? Quase. É verdade, né? Realmente. Mano, eu tô pensando, eu acho que... Será que eu não gosto de normalmente franquia da Nintendo que não tem mais jogo, velho? Talvez. Fico pensando nisso. O João só gosta das franquiazinhas populares. É, então, sou uma modinha. É, eu tô pensando aqui, tipo, Star Fox eu não faço nenhuma questão. Metroid não tá morto. Eu não considero que tá morto, pelo menos. 2D teve aí um tempo atrás. É que pra mim o que importa é 2D, né? O Warp Pass até agora eu não fui embora, não fui jogar. É, mas acho que é isso. Eu não tenho outras franquias, assim. Eu podia falar uma franquia que eu não gosto, mas que eu tenho curiosidade de ver um jogo bom, é Golden Sun. Mas eu odeio Golden Sun GBA, então talvez eu não vá gostar de nenhum jogo da franquia. Tem que então... ser... Tem que trazer Mario Strikers. Mario Strikers, será que tá morto? Mario Sluggers, por favor. Eu queria Mario Sluggers. Love. É muito bom o de Wii, velho. É muito bom. Eu tenho que pegar e rejogar o de Wii só pra ver se é nostalgia ou se o jogo segura mesmo. Deixa. Essa pergunta é perigosa, porque senão a gente vai ficar falando o jogo de voz do Pikachu, aí não vai parar mais. Melhor é a gente encerrar por aqui. Mas só com relação a F-Zero abandonada, é porque F-Zero não vende. É só isso. Sim, sim. F-Zero. Eu acho que F-Zero e Star Fox entram mais ou menos no mesmo. Assim, Star Fox é pior que F-Zero. E Star Fox é um jogo mais recente. E acho que jogo de navinha do estilo do Star Fox não vende nem a pau por $60, porque vai ser um jogo de bater ponto, né, basicamente. Eu tentar conseguir melhor pontuação em um jogo de 5 horas, no máximo. No mais pesado dos pesados, 5 horas. F-Zero é que eu acho que Mario Kart consome muito, assim. Eu entendo nichos diferentes, F-Zero é mais, entre aspas, hardcore, mais rápido tudo, mas... É aquela coisa, você pode fazer um Mario Kart ou fazer um F-Zero, qual que vende mais? Aí os caras, tipo, ignoram completamente F-Zero. É que F-Zero é muito vocal, né? No nosso meio, você ouve muita gente falando, ah, sim, traz F-Zero de volta, né? Mas o problema é se essas vozes não traduzem em vendas. Eu até acho que hoje em dia, pela nostalgia, talvez faça um barulho e as pessoas comprem por... além das pessoas que são fãs, outras comprem por curiosidade. Eu acho que se eu fizer um F-Zero agora, já tá valendo a pena. Até porque não é acredito que não seja tão... O orçamento tão grande. É o Switch, né? Não tem... Acho que o problema de F-Zero seria colocar as pessoas online. Aí que a Nintendo caga e sei lá. Lançar um F-Zero. São quantas pessoas na corrida de F-Zero? 50 ou 100? Ah, depende da F-Zero, né? Eu não joguei muito F-Zero. Mas seria uma loucura, né? O online que a Nintendo, que a gente elogia da Nintendo, que ela consegue fazer com Mario Kart no F-Zero, não ia dar. Ia ter que limitar o número de pessoas. Ou senão ia estar todo mundo pipocando pra um lado pro outro, né? Tipo, aí você tá em primeiro, aí você passa em sexto no Mario Kart. Mario Kart acontece de vez em quando isso. Sim, Mario Kart acontece, mas geralmente é primeiro pra segundo, né? Primeiro pra sexto, realmente. E F-Zero, tipo, parabéns sempre pro Sakurai, que o cara sozinho mantém essa franquia viva, né? Na memória da galera, pelo menos. Senão ia ter caído no limbo se o Capitão Falcon não tivesse em todo o Smash. Aí você tá cagando Nintendo Land, João. É verdade. Mas então, Nintendo Land... Até aí, ó, Nintendo Land é uma franquia que eu gostaria que voltasse. Nintendo Land precisa. O Switch precisa de suporte ao Wii Remote e Nintendo Land. Nintendo Land, eu vou dar um aspas absurdo, assim, né? Vou fugir de tópico, absurdamente. Mas no Nintendo Land, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas às vezes eu paro pra pensar como é incrível que tem um jogo que, tipo, com os Mii lá, que você tá num parque de diversão da Nintendo Online, sabe? Online não, né? Digital. É muito legal em teoria e em prática também. Tem uns jogos muito bonzinhos. O Pikmin, o de Zelda é interessantezinho. Metroid é legal. O Metroid eu acho muito confuso. Sério? Eu tentei jogar com a minha irmã recentemente E aí eu acho que eu era a nave e ela era uma Samus. Uhum. E a gente ficava perdidaço, velho. Perdidaço do que a gente tinha que fazer. Não sei se foi falta de prática, mas o Zelda era mais rápido pra aprender. Eu joguei com 3 pessoas que não sabiam, tipo, como jogam videogame diariamente. O problema era controlar a nave. Eles não conseguiam. Sim. Mas o pointer e controlando o Samus tava ok. Nossa. Então foi bem divertido. A minha irmã tava com muito problema pra dar o grappling hook lá na nave. Mas de qualquer forma, tem um jogo que, além de Smash, óbvio, que vai lá e faz um parque de diversão da Nintendo e tal, se colocasse mais franquia lá, sei lá, falta um Fire Emblem lá, um Pokémon, não sei o quê. Mas umas franquias terceiras, assim. Colocar lá ia ser, é muito legal essa ideia, assim. Poderia. Pra mim, o que cagou na época como eu recebi Nintendo Land foi E3 que apresentaram Nintendo Land que não acabava aquilo. É. Mas o jogo em si é muito bom. Se fosse um exclusivo do Switch Online, assim, que ia acrescentando os parques, ia ser muito legal, né? Nossa, ia. É tão bom que eu duvido que a Nintendo faça qualquer coisa a respeito. A ideia é tão boa que os caras da Nintendo falam, não, isso aí não é pra isso gente. Isso eu vou cobrar, eles falam, a gente pensa, nós pensamos diferente. E o próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Achei bem legal terem trazido uma eShop BR de verdade para o Switch. Mesmo que ela não tenha todos os jogos que estão disponíveis na americana, já é um baita adianto. E aí, Jomon, testou? Testei e tá igual o Store brasileiro, né? O site, tá a mesma coisa, tá? Mesmos jogos, todos, só agora tá no dentro do Switch. Em geral, é igual. É igual, sim. É a mesma coisa. Só que agora vai ter o suporte a Golden Coins, né? Mas... Mas é, né? Olha assim, é o que eu falei com o Lucas, não muda minha opinião. Tipo, é o lugar que eu vou lá pra comprar os jogos que saem muito mais caro no exterior, mas ainda tem muito jogo que sai no exterior que não sai lá. Uhum. E é o que eu tinha temido, eu acho que não tinha ainda lançado, né? Mas é o que eu tinha temido, Collection of Saga não tem na eShop brasileira. Então eu fiz a minha pré-compra, inclusive já tá baixado meu Switch na canadense. Os jogos que estão lá, todos têm português? Ou, tipo, não, são as versões americanas. Não tem nada a ver, é só a versão americana só. Sim. Tem uns que eles, assim, eu tenho certeza que tem site que publicou e falou, e fez algazarra, falando que, porque acho que Doom Eternal, que saiu, acho que um dia depois que saiu na eShop, aí saiu com português, né, o Doom Eternal. Só que o Doom Eternal já tinha português, inclusive o Doom normal tem português. Uhum. Eu não sei se no Switch, no PS4 tem português, pelo menos. E aí, tipo, aí quer, assim, é meio, o que, que uma coisa tem a ver com a outra, sabe? Eles já tinham português, a ID Software já tinha feito essas coisas em português, igual a Capcom tem vai ter o Monster Hunter Rise em português. Ah, inclusive, eu não lembro se eu falei pra você ou se eu falei pra você em off, mas o Monster Hunter Rise vai ter em português, então... E não tem nada a ver com ter um shopping no Brasil, é simplesmente porque a Capcom traduz os jogos dela. Nossa, que legal. E assim como o Word teve, o Rise vai ter também. Eles já aproveitaram aí. Aí fica a minha dica aí, fica a minha pergunta. Palico, né? Nada a ver com nada. Palico é um nome dos gatinhos do Monster Hunter. E em português é Amigato, que é a tradução. Né? E o nome em inglês é a mistura de pau com calico, que é um tipo de gato. É gato malhado, eu acho. Aí a gente tem o Palamute, que é pau com mais um tipo de cachorro. Aí eu quero saber qual vai ser a tradução que eles vão colocar. Amicão. Então, eu pensei amicão, teve um amigo meu que fez a piada companheiro. Companheiro é legal. Mas eu acho que vai ser amicão também, porque amicão é muito na cara, assim. Você faz amigato, por que não amicão? E é a mesma coisa, né? Palico e palamute, eu acho, mas companheiro ia ser ótimo. Tá, voltando pro assunto aqui. Infelizmente, não estou conseguindo jogar praticamente nada. Dezembro já é um mês tradicionalmente corrido e ainda estou terminando de montar o quarto da minha baby. Espero, sinceramente, conseguir terminar de montá-lo antes do Natal. Risos. Esse quarto vai ficar legal, não vai? Eu acho que vai. O René parece o cara... É. Ele não falou que quebrou nenhum controle, então ele deve ser um cara minimamente cuidadoso. É. O quarto vai ficar showzinho. Manda ele tirar a foto e mostrar depois. Então, se for... manda, não importa se tiver coisa de games ou não. Só quero ver o quarto, só. Porém, continuo lhes escutando enquanto estou organizando a casa e fazendo todos os preparativos necessários para a chegada da minha filha. Ah, o Renê não deixa aí o cast acumular. É isso aí. É difícil, viu? Porque final de ano, pra mim, sempre acumula, né? Mano, pra mim, desde que começou a quarentena, acumulou tudo e eu escuto um aqui, outro ali, quando eu tô jogando alguma coisa com muito grind. Nossa. Aí você baixa e depois deleta, né? É, então, só, sim. Só gasta, nossa, só gasta internet, só. O meu Spotify tem um monte desse aí, tipo, baixei, olhei e falei, cara, eu não ouvi esse episódio. Aí já, tipo, tá 4 meses, então dane-se agora. Uhum. Podcast de notícia. Foi muito legal contar novamente com a presença do Lucas. Espero que ele consiga outras aparições no futuro. Sorrisinho feliz. Um forte abraço a todos e até semana que vem. Renê Augusto. Ele é muito culpado, mas ele vai aparecer. Vai, vai. Esperamos aqui pra comentar sobre o Sephiroth e os comentários. E que eu tô considerando que o Sephiroth vai lançar no mesmo dia, tá, Jeff? Por isso que eu tô falando. Vai sair dia 18, a gente grava provavelmente dia 19, sábado, acho que a gente grava, não sei. Ou no próprio dia 18. Tô contando aí lançamento no mesmo dia. Porque eu acho que eles não vão lançar no Natal, né? Não sei. É, pior que eu também não duvido. E o próximo comentário é do Rodney Vino Orelana. Olá, amigões. Como a vida tratou vocês nesta semana? Como tratou, Jeff? Eu não sei se a gente respondeu isso. Essa semana foi meio... Cortou. Fala de novo. Mas depois teve umas coisas pesadas. Tipo, o trabalho tava meio cheio de coisa pra fazer. Mas acho que final de ano eu vou ter que trabalhar, mas não vou ter que trabalhar tanto. Eu ganhei um pouco de folga. Acho que eu vou dar uma viajada. Mas vai ser, essa semana foi bom. Semana retrasada que foi horrível. Eu não vou ficar aqui falando. E a minha tá como... Tá acabando as coisas da faculdade. Pra mim tá melhor. Mas eu vou falar que a semana começou, que acho que foi sexta, sábado, domingo e segunda de manhã. Eu fiquei basicamente o dia todo fazendo trabalho da faculdade. Nossa, mas quando acabou a segunda de manhã, eu tava exausto. Mas eu tava zoadaço. Eu até olhei e falei, putz, será que eu peguei Covid, mano? Aí eu fiquei, tipo, eu tava muito mal. Mas aí eu dei uma melhorada. Aí eu descansei um pouquinho e melhorou. E cadê? Muito obrigado por ler o recado para minha filha no último programa. Com certeza vou fazê-la ouvir quando ela entender o idioma tupiniquim. O que você acha disso, Jeff? De lecionar o idioma pra filha? Ah, eu acho que... Acho importante. Aprender idioma é importante. Isso falando idiota que não aprendeu nada de japonês morando aqui. É por isso que você sabe, né, que é importante. É, isso que é muito importante. A gente fica, sei lá. É mais uma oportunidade, né? Morar, sei lá, em outro lugar. Não sei se Rodney tem intenção de viajar para o Brasil ou não. Ah, de voltar, sempre, né? Sim. É. Sempre interessante ter essa opção. E eu não sei, né? É o que falo, né? Pesquisas dizem que quando é criança é mais fácil aprender, né? Sim. É, biologicamente não sei o quê. Ou é porque quando você é mais velho, você é mais teimoso, né? Tem essa. Talvez criança só chegue e fale, vou falar e dane-se também. Quando é mais velho, mais rápido, você tem aquele medo, né? Aquela vergonha, né? Tipo, tenho muita vergonha de falar as palavras em japonês, sendo que eu sou brasileiro, né? Não devia ter, né? Sim, sim. Tipo, falar errado, assim, tipo... É, vergonha é uma coisa que atrapalha muito pra você aprender uma língua. E eu lembro que teve um texto... é um bagulho muito aleatório isso, mas teve um texto no... Quando eu saí do japonês básico pro intermediário, né? Uhum. O primeiro texto que tinha lá era um que era pra falar... Basicamente é tipo... Era um texto e falava... A moral daquele texto era R... Pra você ser corrigido pelo cara nativo, né? Uhum. E aí você aprende. Mas fale sem medo de errar. Erra, vai com força nos teus erros. Aprende e vai corrigindo, que é assim que melhora o japonês, né? Que melhora um idioma. Ali, no caso, era japonês. Uhum. Então, tipo... Eu falo isso, mas quando eu precisei falar japonês, eu parecia um gago. Então, eu travei. Eu simplesmente travei. Sempre que eu tenho que responder alguma coisa em japonês pra uma pessoa que vem falar comigo em japonês, eu só travo. Tem a história da minha irmã, né, que começou a falar japonês do nada, né? Porque não queria pagar passagem de metrô, né? Começou a falar japonês? Não, não lembro. Foi assim, minha irmã, ela fez aulas básicas de japonês, né? Uhum. Aí ela veio visitar aqui pro meu casamento, né? Aí, tipo, ela ia nos lugares, ela ficava lá no Kore, esse aqui, esse ali, sem nada muito complexo, né? Uhum. Mas aí ela tinha comprado o passe de trem lá que garante, né, ela entrar livre nas estações, mas é só em estações determinadas da companhia, né? Aham. Uhum. Aí do tipo, no Japão, aqui você paga pelo trecho, né? Tipo, a passagem. Quanto mais longe vai, mais caro fica, né? Aí ela entrou, sei lá, na estação, vou falar, estação 1, né? E ela desceu na 10, né? Aí da estação 1 a 5, era da companhia que ela pagou o trecho do o passe dela, né? Aí, quando a gente desceu na 10, a mulher da 10, ela queria cobrar o trecho da 1 a 10, né? Mas aí ela falou, não, peraí, eu entrei na 1, mas se eu descesse na 5, eu ia sair de graça. Então me cobra só o preço da 5 pra 10, né? Aham. Uhum. Aí, ela mandou um Nihongo, Jomon. Eu fiquei assustado, velho. Tudo por causa de 500 ienes, velho. Pô, eu ia falar, não, Jéssica, eu pago pra você, relaxa, né? Aham. Uhum. Mas, do nada, saiu frases perfeitas, tipo, sem titubear. Tudo... Fui descendo o cacete em japonês. Nossa senhora! A mulher ficou constrangida com toda a voracidade dela. Não, não vou pagar, não. Não vou pagar, porque se eu descesse aqui, eu ia pagar só esse trecho, então eu tenho passe aqui, senão eu volto, desço ali e vou de novo. Caraca. Sendo que ela não ia fazer. A mulher aceitou o argumento dela, muito convincente, parecendo uma japonês nato. Né? eu imagino que assim, eu considero assim, ela, a sua irmã brasileira também. Uhum. Eu imagino que aí quando ela foi meter o japonês, ela meteu o japonês mais grosso possível. Porque é aquela coisa, a gente não tem não é nossa língua nativa, né? Não é nossa língua mãe. Uhum. E aí a gente não sente o poder das palavras que a gente tá falando. Aí você vai lá e solta uns bagulho que a pessoa fica, meu Deus, o que que ele tá falando? O cara tá nervosaço, parece que você vai, tipo, sei lá, vai matar a pessoa, né? Então. Aí foi sensacional. A mulher falou, ela meteu. Minha irmã, eu só ouvi o demo. Aí depois eu não ouvi mais nada. Caralho. Parabéns, parabéns pra sua irmã. Minha sobrinha, ela meio que. Quando ela veio aqui, ela meio que fracassou, né? Tipo, ela ficou com vergonha. Tipo, ela sabe inglês, né? Ela veio com meu pai, com minha avó, só que ela ficou com medo vergonha de falar inglês, né? Até de falar inglês? Nossa! De falar inglês. Ela ficou com muita vergonha. Ela precisa melhorar nisso. Eu falo que ela fracassou porque ela não escuta isso aqui, né? Obviamente. Uh-huh. Na frente dela, eu incentivo, né? Não, mano, é aquela coisa, tipo, não tem esse papo de fracasso. Deixa ela com de barriga num lugar sem ninguém que ela conhece. Então. O inglês dela vai fluir, assim. Vai sair da boca dela como se ela... Não importa o que vai acontecer. No mínimo, ela vai aprender a falar toire. Em japonês, vai mudar o idioma que ela vai aprender, mas ela vai aprender alguma coisa. E aliás, eu falo benjo, porque eu aprendi benjo quando era criança, né? E as pessoas, difícil entender, sabia, João? Então, eu, só pra você ter ideia, quando você falou benjo, eu fiquei travado, eu fiquei, peraí, o que você tá falando? Porque é lavatório, né, os negócios assim. É banheiro, mas é um banheiro... Não é diferente esse banheiro, talvez? Sei lá, velho, mas eu falo isso. Normalmente a gente, pelo menos eu aprendi como toire. Pra quem não entende, a gente tá falando de banheiro, tá? Nos dois casos, se não ficou entendível. Mas é, grande japonês, língua japonesa, no caso. Calma aí. Fiquei emocionado ao ouvir a voz do Lucas nos últimos programas. Tomara que ele volte mais vezes. Ó, eu quero saber, pra todos os ouvintes, qual é a emoção de ouvir o Jeff... Eu espero que ele esteja bem na gravação, né? É que eu tô ouvindo o que a gente tá gravando. Não sei como tá na gravação. Mas eu quero saber a emoção de ouvir a voz do Jeff mais parecida com a voz dele de verdade. Você tá exagerando, João. Não, não tô. Mano, antes você parecia o Darth Vader. É tipo... Só não tinha respiração. Só faltava isso, inclusive. Então você me deixou triste, porque antes eu parecia legal. Agora eu pareço um ser humano. Tá, agora você é o Anakin. Cadê? No mais, aproveitando que essa semana foi meu aniversário, ó, parabéns pro Rodney. Eu não lembro se eu já tinha falado parabéns, mas de qualquer forma, parabéns. Quantos anos, Rodney? Fala aí, entrega a idade. Não pergunta, não pergunta a idade. Deixa aí. Não, fala se quiser. Mas todo mundo aqui é jovem de espírito. Ah, não, eu sou velho. Aproveitei pra passar o rodo na eShop Não, presente pra mim. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Não usa o aniversário. Compra o que você quer. Não usa o aniversário como desculpa pra gastar dinheiro. Pelo amor de Deus. Compra um monte de besteira, assim, que eu nem quero, né? Tipo, só porque é meu aniversário. Tipo, passar o... Não, quando ele fala passar o rodo, eu fico imaginando. Ah, aquela minha wishlist de jogos que talvez eu queria comprar. Ah, comprei tudo, velho. É. Mas pior que eu fiz isso, mas eu fiz a Steam. Acho que uns 2-3 anos atrás, eu cheguei e falei, mano, meu aniversário, tô cansado, eu comprei um monte de jogo que eu não joguei nenhum até agora. Mas eu comprei os jogos e pedi, inclusive, jogos da minha wishlist do Steam de presente pros amigos aí. Eu faço muito isso, só que não com jogo. Eu faço com comida, velho. Tipo, ah, trabalhei demais, ah, foda-se, vou comer o mundo, velho. Aí acabo comendo o mundo e passando mal, velho. Nem aproveitando a folga, velho. Aí toda vez que eu saio do trabalho varado de fome, eu falo assim, trabalhei demais, tô cansado. Aí passa, sei lá, vai em qualquer lugar pra comer e começa a pedir um monte de coisa, velho. Eu, quando voltava da faculdade, de vez em quando, nos dias que eu cansava mais, principalmente quando eu tava fazendo, quando eu entrava de manhã e saía à tarde, no final da tarde, eu gostava, pra tirar o estresse, na volta da minha casa tem uma mercearia coreana muito grande. E aí eu gostava de entrar lá pra pegar aqueles refrigerantes, que não é refrigerante, meio que suco em lata, não é nem o suco em lata de uva, eram uns meio que é meio cilindro, um cilindro bem fininho. Aí eu gostava de tomar um de banana, que tinha, era aquele suco lá, tinha gosto, pra uma galera vai ser nojento, mas tem gosto daqueles doces de banana, que é as bananinhas. Nossa, mas é doce isso aí? Como é que desce? É doce pra caralho, mas só que é bom beber aquilo, tipo, você bebe e fica, nossa, é bom. E tinha outro que era leite gaseificado, é um negócio assim, é doce, os dois são doces pra caramba, mas eu gosto. E aí eu sei que eu te batei naquele lugar, porque eles pararam de comprar. E aí eu sei que eu acabei com o estoque daquela porcaria de mercearia. E o outro também, o Milk também, acho que o dólar tá batendo mais alto, eles não estão querendo comprar mais. Mas eu sei que eu sempre, tipo, quando tinha um dia difícil, aí eu ia lá e bebia. E tinha umas horas que eu tava pensando, mano, não posso ir lá que eu tô engordando. Ai, ai. Pera, eu tô perdido. Eu tô morrendo de sono, eu tô perdido agora. Aqui. E algumas coisas que comprei e consegui jogar foram Limbo, um jogo curtinho e muito foda e sinistro, Devil May Cry 3, que comprei pra jogar multiplayer com meu irmão, Ori, o primeiro, que é um dos jogos mais bonitos que vi na minha vida, Astral Chain, que me surpreende de rodar no Switch, Crash Team Racing, que é divertido, porém era muito melhor na minha memória no PS1, além de que os loads são terríveis, e por último, Hades, que tá muito divertido e acho que merece ser o melhor jogo de ação do 2020. E pensei em pegar o Fire Emblem, que acabou de sair, porém acho que vou aguardar um patch corretivo antes de fazer a compra. Ah, aí você fez errado, velho. Você comprou um monte de coisa aí e não comprou Fire Emblem, que era o mais barato. Véio. Então, o Fire Emblem era mó baratinho, pô. É, pelo amor de Deus, Rodney. Aí você decepcionou aqui. É que ele tava vendo as promoções separadas do fim de ano lá. Eu não sei se o Limbo tava, eu não vi os Devil May Cry. Eu acho que Devil May Cry tava. Devil May Cry, quando ele fala multiplayer, é split screen? Eu não sei, o 3 acho que ele tem uma... No Switch ele tem esse multiplayer, eu acho. Eu não sei como é. Eu sei que um joga com o Dante e outro com o Virgil. Que eu saiba, né? Até onde eu sei. Aí o FPS cai, ou não? Então, o Astral Chain, que ele falou que surpreende, o Astral Chain ele tem alguns problemas de FPS, não tem? Ele cai um pouquinho. Ah, eu nem lembro. Eu sei que o jogo era tão bonito que eu nem ligava. Só ligava quando ia no mundo feio, velho. Ah, eu gostava do mundo feio, Jeff. Eu gostava do mundo feio. Você reclamou, eu fiquei decepcionado com a Celtinha e quando eu fui jogar, eu gostei do mundo feio. Mas só jogão, só jogão. Mas aí tem que dar uma variada aí. Eu acho que Limbo ele já terminou. Mas o Astraltinha e o Devil May Cry aí, eles entram no pack de aperta botão e esquiva de vez em quando. E qual o tempo que o Rodney tá pra conseguir jogar tudo isso aí, velho? A Lucina tá passando fome, né? Lucina. Tá deixando de alimentar a criança. É. O cara foi lá, fez um texto mal bonito, deu pro Jomão ler, o que já é uma. O que já mostra que o pai. Ô, pai, você precisa, né? Toma cuidado. Escolhe melhor o narrador. É um puta narrador gago, né? Ai, Então, aí fala assim, mano. Eu tô brincando, Rodney. Pode ir. Eu perdoo pra você esperar pra comprar farinha. E pode jogar à vontade. Joga à vontade. A Lucina tá... Eu espero que a Lucina esteja bem cuidada. Boto fé que a Lucina está bem cuidada. É isso aí. Ela tem que estar preparada pra voltar pro passado depois. Pra salvar o Rodney. Pra acabar, amigos, o que estão assistindo neste último mês na Locadora Vermelha ou outro serviço de streaming? Eu tô assistindo a série The Crown, que é muito interessante se você curtir história. E no Crunchyroll, tô com Tonikawa Kawaii, que é meu anime para purificar a minha alma neste fim de ano. Recomendo muito. Em especial se alguma vez já ficaram apaixonados por alguém. Até mais, pessoal, e se cuidem muito. E eu não sei se eu li Tonikawa Kawaii com um sotaque americano. Mas, paciência. Eu não tô assistindo nada, velho. Faz tanto tempo que eu não assisto coisa. Nem na locadora vermelha, que é o mais fácil acesso aqui. Eu tô meio triste, né? Porque eu escuto alguns podcasts, aí eles falam sobre séries novas, né? Só que antigamente eu tinha uma TVzinha que funcionava e eu podia acompanhar em tempo real, né? Agora não. É um bagulho meio mais atrasado, aí você acaba perdendo o timing, sabe? Aí fica... Pô, sei fica lá. Ruim pra ouvir. Fica ruim pra ouvir. Tô assistindo nem The Mandalorian, né? Bastante gente gosta de comentar. É, que tá saindo agora, né? Eu vi um monte de gente comentando a respeito também dessas coisas aí. Tô por fora da época da moda. E eu tô por fora demais. Eu tô tentando lembrar a última vez que eu assisti alguma coisa. Isso tá... É complicado, né? Videogames consomem muito. Mas eu acho que... Eu vou falar, tipo, um bagulho super desatualizado que eu tava tentando e assisti um pouco, até... Acho que assisti 15 ou 20 capítulos, episódios, de... Headcatch Precure. Purikuya. É Headcatch Precure, que é um animezinho pra meninas, Mahou Shoujo. É meninas, assim, eu tô sendo babaca. Mas é que é Mahou Shoujo, menininhas que se transformam, né? E aí que eu tinha lido que era... Eu tava ouvindo uma música, e eu falei, nossa, legal a música. E aí falaram que era bom, eu falei, ah, deixa eu ver. Falaram que era parecido com Sakura Card Captors. Aí eu fui dar uma assistida. Assisti uns 15, 20 episódios, é legal mesmo, só que eu tenho que terminar. Então, acho que isso foi a última coisa que eu vi, inclusive. E faz tempo, faz mais de um mês, eu acho. Nossa, eu... Jeff. O que tá acontecendo? Não sei, eu queria assistir The Crown, só que eu sou... Sei lá. Eu nem sei o que é The Crown. The Crown é uma série que retrata o coisa do Reino Unido. Cada temporada vai, se eu não me engano, vai avançando um período da história, né? Interessante. Mas é meio naquele esquema, sei lá, encenação Game of Thrones ou é documentário? Não, é drama. É drama, mas os acontecimentos aconteceram, né? Tipo, sim. Acho que, então, eles enfocam algumas coisas que aconteceram e retratam, né? Mas não é como se fosse um documentário. É encenação, né? Sim, mas... Nossa, eu tô envergonhado que eu não, faz anos que eu não assisto. Faz muito tempo que eu não assisto nada, velho. Mas se eu não gosto de assistir, não assiste. É mais tipo que eu só esqueço que eu posso assistir e aí passou mais de um mês e eu não assisti nada. Tô acompanhando a temporada da NFL, né? Eu acho que os Packers vão morrer na praia de novo, né? Então, mas eu estou animado, pelo menos Aaron Rodgers tá jogando bem. A gente não tá tendo tanta contusão. E acho que é isso. Acho que eu tô assistindo mais esporte do que série. Série, essas coisas assim. Nossa, mano, tô bolado agora. Tem que assistir uns anime aí. Pra dar uma moral. Dar um up. Bem, então acho que é isso, Jeff. E pra encerrar a pergunta clássica. A pergunta que a gente faz e fica no vácuo. Ou não. Né? A gente nem sabe qual que é a pergunta que a gente fez no último podcast. Parabéns aos envolvidos, hein. Pera, eu não Você. Lembro. Eu não lembrava. E eu não sei ainda qual é. Porque a resposta foi DLC de Smash. Eu não sei era qual jogo foi do ano. Era jogo do ano. Qual que era o jogo do ano? Aí você falou, pode ser DLC. Eu agora... não lembrava que eu tinha permitido DLC, é verdade. É que a DLC do Smash tá bom. Então eu aceito o jogo do ano como DLC do Smash. Agora o do passado eu escutei e eu não lembro. A do passado era qual é seu. Foi o Lucas, e o Lucas morreu. Uhum. Que era qual bug iam consertar primeiro em Fire Emblem. Ah, mas o ouvinte ele respondeu. Ele respondeu que não sabe porque não jogava Fire Emblem. Ah, tá, pode ser. Então o Lucas tá salvo. Tá e salvo, aí... mas é convidado, né? Então, foda-se. É, convidado podia morrer. Então é você que faz a pergunta. Não, pô, você não participou da última, Jeff. Mas você não perguntou na última. Não, mas e daí? Eu participei, eu tô aqui, por cansaço eu não faço pergunta, não é? Eu não sei, tinha essa. Você, ah, então tá bom. Então vou ver o que a gente vai falar. Vou usar essa pergunta aí do Rodney. Porque eu também tô cansado. É. Então vamos perguntar pros ouvintes o que eles estão assistindo. Acho que a gente nunca fez essa pergunta, né? Pior que eu acho que não. É uma pergunta muito fácil de fazer, a gente não fez. O que vocês gostam de assistir? Qual a série que vocês mais gostam e o que vocês estão assistindo no momento? Deixa a pessoa responder uma ou duas. Se não tiver assistindo nada, fala a série que vocês mais gostam. Acho que é isso. É série, então... tem que ser série, né? Oi? Tem que ser série. É, vamos série. Aproveitar que o Mario não tá aqui e eu não quero falar de anime. Então é melhor série, senão só o Jumon vai ficar falando. Tá, eu prefiro ficar falando do que você. Tá, eu concordo com a sua opinião. E respondendo a pergunta, a série que eu mais gosto, eu acho que assim, eu tenho um problema que série que eu assisto é tudo de comédia. Que eu assistia quando eu assistia, tudo de comédia. É, mas série de comédia é legal. Então, mas eu acho que é uns lixos que envelheceu muito mal. Ah, envelhece ruim, né? Tem uns que. Assim, porque assim. Teve uma época que eu fiquei sentado e eu assisti, tipo, acho que não é muito pra muita gente, mas pra mim era bastante, que eu lembro que eu tinha assistido todas as temporadas de Two and a Half Men. Envelhece mal isso aí? É só machista. É machista pra um caralho. Eu nunca parei pra ver. Pra analisar, é bem machistinha. E aquele outro lá, o que é... Era na mesma época, o Big Bang Theory. Eu lembro que eu não assisti tanto, acho que na época que eu fui acompanhar, tinha 3 temporadas. 2 ou 3. E eu também tinha assistido as 3. Mas acho que envelhecem mal. Mas eu vou falar que eu assisti a... Porque eu já indiquei aqui, inclusive. E eu acho que tá, é minha série favorita por enquanto, que é a do... A Good Place. E eu não tô assistindo nada. Mas a Good Place, eu me impressionei como eu fiquei emocionado no final. E aí as coisas que eles falam no meio, eu fiquei, caracas, mano. Da hora, assim, tipo... Foi pra muito lugar que eu não esperava aquela série. Eu já falei aqui, eu gosto muito de The West Wing. Eu gosto de série política. E por isso que me estranha, porque eu não vi The Crown, que eu não parei pra assistir. Mas de resto, sei lá, comédia. Eu acho que eu não consigo ver comédia muito. A única comédia que assisti foi How I Met Your Mother, que também envelhece mal. Então, acho que não vou nem comentar. Mas é isso. Então fala aí, ouvintes, o que vocês escutam. Lembrando que karaokê vai ter semana que vem, né? Vai ter até o final do ano. Aí depois a gente vê, né? O que que vai fazer. Só que os Nintendo 3 vai ser gravado. Então, sim. Os próximos 2 serão gravados. Espero que vocês escutem a gente, mas eu entendo que dezembro é complicado e a gente perde audiência e ninguém comenta, tá tudo certo. Mas, para aqueles que vão ter tempo livre, a gente tá aqui pra acompanhar no seu final de ano. Então, é isso, gente. E até o próximo karaokê.